Boa tarde. Boa tarde. A paz do Mestre esteja com todos. Que alegria podermos estar nesta tarde reunidos em nome de Jesus, com o coração cheio de gratidão, de felicidade, de podermos estar num ambiente em que somos tão bem acolhidos, tão amorosamente recebidos pelos encarnados e pelos desencarnados. E podermos falar de algumas ideias, de alguns pensamentos que são importantes para a nossa evolução. Nós todos, graças a Deus, temos o dom da palavra. Talvez algumas pessoas possam ter nascido ou até venham passar ainda nesta existência com uma limitação de estar impedido por algum tempo de usar a palavra. Mas ainda assim essa pessoa poderá se comunicar pela escrita, que também é palavra. Em algum momento da sua evolução, ela retornará. Isso porque a palavra é um instrumento importantíssimo para a evolução do espírito. Através dessa forma de comunicação tão rápida, tão intensa, nós estamos trabalhando a nossa evolução. Nós estamos impulsionando o nosso progresso espiritual, também pelo uso que fazemos das nossas palavras. E quando pensamos em poder das palavras, pensamos que talvez elas possuam algum poder mágico, misterioso, algum efeito extraordinário que produza alguma transformação súbita no mundo, no universo. Há muitas pessoas que acreditam que algumas palavras são dotadas de uma vibração, de um poder, de algo que possa mudar o destino, que possa transformar muitas coisas. Vamos nesta tarde trazer algumas referências, algumas pesquisas, alguns estudos que apontam para isso. O campo é muito amplo, existiriam inúmeras possibilidades de abordarmos o tempo. Então, devido ao tempo, nós acabamos restringindo as ideias. Algumas outras ideias são mais desenvolvidas no livro O Poder das Palavras, que o Fernando mencionou, que eu estou lançando agora, recentemente, e que vai estar disponível no final, para quem desejar, vai estar disponível para comprar. E aí lá, algumas ideias também são aprofundadas. Mas vamos ver, então, o quanto as palavras elas são importantes em nossa evolução espiritual. Gosto muito de refletir no nosso início, quando éramos seres ainda muito primitivos, vivíamos em condições ainda muito limitadas no planeta, e éramos seres que estávamos ensaiando os primeiros passos da evolução, estávamos ali tentando desenvolver uma comunicação. Data-se por volta de 150 mil ou 200 mil anos a origem da nossa espécie no planeta, quando começamos a deixar de ser simples animais e passamos realmente a ser humanos. As figuras míticas de Adão e Eva têm o seu contexto histórico, filosófico, a ser explicado num outro momento. Nós admitimos que a nossa evolução passou por um período muito primitivo, onde ainda não éramos capazes de nos comunicar verbalmente, mas já emitimos alguns sons, emitimos alguns grunhidos, algumas expressões que não eram propriamente palavras ainda, mas já eram instrumentos de comunicação. E a partir desse momento, nós começamos a utilizar também a linguagem gestual, o movimento das mãos, para exprimir as nossas ideias, os nossos pensamentos fragmentários iniciais. É mais ou menos nesse período que o homem acelera a sua capacidade de pensar, de compreender, de refletir o mundo. E de lá para cá, o que nós mais temos feito é aprimorar a nossa linguagem, a nossa capacidade de comunicação. A ponto de hoje, nós temos uma linguagem que é a poesia, que é a forma de se expressar de maneira sutil, de maneira muitas vezes difícil de ser compreendida por todos. E vimos nessa longa trajetória elaborando muitas coisas. Mas desde esse tempo, a palavra tem conduzido também a nossa evolução. Porque através da nossa comunicação, nós aprimoramos o nosso pensamento e desenvolvemos a nossa capacidade de conhecer, de refletir. E passamos a ter um conhecimento do mundo que não precisa da nossa experiência direta. Muitas coisas que nós sabemos, não sabemos porque vimos, nem porque testemunhamos, nem porque presenciamos, nem porque nós participamos. Sabemos porque alguém nos contou. A maior parte dos conhecimentos que nós temos é em decorrência do que outros vivenciaram, nos transmitiram, e nós vamos elaborando o mundo. Por isso que muitas vezes nós emitimos opiniões sobre fatos, acontecimentos, e quando nós somos defrontados pela realidade, nós percebemos que as coisas não eram bem daquela forma que nós pensávamos. Por isso que nós mudamos permanentemente as nossas concepções. Porque muito do que nós admitimos como certo é porque aceitamos o que os outros disseram. É só com a experiência, é só com a vivência pessoal, é que aquilo vai se sedimentando, vai se tornando uma verdade para nós, ou não, e aí nós vamos descartando. Então, muito do que o mundo é para nós, é o que as pessoas nos disseram, é o uso que elas fizeram das palavras que nos levaram a acreditar dessa ou daquela maneira, a aceitar tal coisa dessa ou daquela forma. Então a palavra, ela tem um poder nos nossos dias extraordinário, incrível. E nós nem imaginamos o quanto nós estamos determinando a vida a partir do que nós falamos, a partir do que nós dizemos. E vamos tentar demonstrar um pouco nesta tarde esse poder altamente influenciador que nossas palavras têm. É indiscutível que em nossas relações nós estamos determinando como as pessoas nos veem, como elas reagirão a nós, como elas se relacionarão conosco, a partir do que nós falamos. Diariamente, nós criamos nas outras pessoas impressões, ideias acerca de nós mesmos. E as pessoas passam a reagir muito a partir do que nós dizemos. Então, há uma impressão profunda que nós criamos nos outros e também sobre nós mesmos. Muitas das afirmações que nós fazemos diariamente sobre a vida, sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre nós mesmos, reforçam as nossas crenças, reforçam aquilo que nós aceitamos sobre a vida, sobre nós, e nós acabamos seguindo aquilo que nós estamos repetindo diariamente. Então nós criamos uma impressão no outro e uma impressão sobre nós a respeito da vida e tudo mais. As palavras são importantes também porque nós acabamos ficando subordinados a elas. Nesse pensamento de André Luiz, um espírito notável que nos trouxe grandes lições no livro Sinal Verde, ele disse assim: você dominará sempre as palavras que não disse, entretanto se subordinará àquelas que pronuncie. De uma certa forma, nós estamos todos os dias lavrando sentenças contra nós mesmos, ou promovendo a nossa evolução, o nosso crescimento. Porque daquilo que nós falamos, nós acabamos criando reações que são positivas ou não para nós. Trate alguém mal, trate alguém com palavras grosseiras, com palavras descaridosas, trate alguém com palavras rudes, e você terá consequências disso. Utilize-se de palavras animadoras, palavras de incentivo, palavras otimistas, palavras positivas, palavras carinhosas, como dizer para sua esposa: eu te amo, meu bem, você é a minha vida. Use essas palavras para perceber os vínculos profundos que se estabelecem, as ligações mais intensas. É óbvio que se essas palavras forem revestidas de um sentimento autêntico e verdadeiro, elas ganham uma projeção incrível, ganham um poder extraordinário. Ninguém sugere que alguém use de maneira hipócrita as palavras, de maneira mentirosa, que diga algo que não sente. Mas se já sentimos algo bom em relação a alguém, vamos dizer a essa pessoa: você é um bom amigo, você está sempre junto nas horas presentes, conte comigo também. Essas são palavras que nós precisamos às vezes dizer para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas se sentem, muitas vezes, não reconhecidas pelo bem que elas nos fazem, pelo auxílio que elas nos prestam. Então, reconhecer o valor das pessoas verbalmente tem um poder muito grande. Nós vamos, por exemplo, a um estabelecimento, somos bem atendidos por alguém e nós pensamos: que bom, aqui tem pessoas competentes, capazes, educadas. Mas nós não podemos apenas pensar, temos que dizer para aquela pessoa: obrigado pela forma gentil que você me atendeu. Mesmo que fosse a sua obrigação, se a pessoa disser não, não é nada mais do que uma obrigação, a pessoa fez de maneira generosa, de maneira boa. Isso funciona como um incentivo para ela continuar trabalhando e sendo assim. E nós devemos estender essa forma de comunicação com todas as pessoas. Dizer o que há de bom por onde nós passarmos. Porque nós temos uma capacidade muito grande de apontar os erros, de falar claramente as coisas que estão erradas, de criticar, de censurar. Mas o mundo não é composto apenas de situações negativas. ele também está repleto de coisas boas, de coisas positivas, de pessoas cumprindo deveres, de pessoas cumprindo as suas obrigações de forma eficiente. Então vamos reconhecer. Dessa forma, nós criamos um vínculo positivo com aquelas pessoas e nós ampliamos a capacidade delas de fazer o bem, porque elas vão se sentir estimuladas, apoiadas, reconhecidas e vão querer fazer o bem. Veja como há poder de mudar um dia a partir das colocações que nós fazemos. E temos mais ideias. As palavras vão refletir em nossas relações. Quando nós, por exemplo, propagamos algo que é muito comum nos nossos dias, que é o discurso do ódio, que é dizer sistematicamente que pessoas, grupos, que determinadas pessoas são os responsáveis pelos problemas da sociedade. E essas ideias, elas são disseminadas muito rapidamente, inclusive pelas redes sociais, quando as pessoas fazem colocações taxando que determinadas pessoas são as culpadas por todos os problemas que nós enfrentamos. Isso sempre foi utilizado de maneira maquiavélica, de maneira manipulatória, por líderes, por segmentos da sociedade, por comunicadores, tentando arregimentar pessoas contra determinado grupo para a partir dali tirar vantagens. Provavelmente o efeito mais danoso que nós observamos na história recente da humanidade foi o discurso que o nazismo fez de colocar sob a responsabilidade do povo judeu que vivia na Alemanha todos os problemas econômicos e sociais que eles enfrentavam. Foi aí que mobilizou a população ou a ser omissa ou conivente com toda a violência que foi praticada contra eles. Esse é um exemplo gritante do discurso do ódio, mas existem outros por aí em que se taxa que determinadas pessoas, de acordo com as suas ideologias ou seu partidarismo político, eles são os grandes responsáveis pelos problemas de segurança, problemas sociais. Veja, há o uso da palavra nesse sentido para conduzir a ação de outras pessoas. Então, é inegável esse poder que elas têm. As palavras são muito importantes também no reforço que nós vamos fazendo de conceitos e crenças. De tanto falar algo, nós acabamos muitas vezes acreditando naquilo. De tanto ouvirmos dizer que algo é bom, nós aceitamos que aquilo é bom. De tanto ouvir que algo é positivo, nós acreditamos que aquilo é positivo. Então, todos os dias, quando eu afirmo e reafirmo algo, eu estou, de alguma forma, validando certas ideias. Quer ver um exemplo prático, muito claro? Se eu disser todos os dias, dentro do meu lar, para os meus filhos que estão em crescimento, em desenvolvimento, que não adianta trabalhar, que não resolve ser honesto, que vivemos numa sociedade de pessoas corruptas, que nesse país só se dá bem quem age de forma, muitas vezes, inescrupulosa, de uma forma desonesta, que ideias eu estou transmitindo, quem sabe, para um espírito que, apesar de amar muito, pode trazer do passado sérios deslizes, sérios comprometimentos no campo ético, no campo da conduta. E aí nós nos surpreendemos, por que um filho ou alguém que está sob a nossa influência cresceu e se tornou alguém desonesto. Talvez aquelas palavras que fomos ao longo do tempo foram aquelas últimas resistências que eles enfrentaram para iniciar uma conduta errônea. Foram aquelas últimas palavras nossas que deram ali a certeza de que mais vale você tirar o proveito imediato de uma situação do que agir honestamente. Então nós temos que tomar muito cuidado. Temos que ter cuidado também com aquilo que nós afirmamos diariamente sobre nós, sobre o nosso meio. Nós criamos uma indisposição nossa em relação àquelas pessoas. E muitas vezes o lar não é bom, o lar não é agradável, porque há problemas. Mas eu enfatizo tanto esses problemas que ele acaba se tornando realmente um problema. Então, o que nós estamos diariamente falando e reclamando, talvez tenha uma razão, talvez seja verdade aqueles problemas que nós estamos identificando. E não é problema reconhecermos o problema. O problema é quando damos uma extensão tão grande a ele que o consideramos insolúvel. E não percebemos, por falta de otimismo, de fé, de perseverança, que há uma solução para ele. Então nós temos que refletir e pensar o quanto, a partir de reclamações e colocações, nós estamos determinando que a nossa vida seja de fato infeliz. Há outros exemplos do poder da palavra, como já vimos do relacionamento familiar, o quanto nós estamos determinando a qualidade desse relacionamento. Vamos considerar então que palavras de amor, de afeto, elas criam laços de união. Aquelas palavras que inicialmente eu disse, de reconhecimento, de valorização, de elogio, são palavras que criam mais profundamente a nossa ligação com as pessoas e torna mais afetivo, mais carinhoso, mais positiva a nossa vivência. Então são as palavras afetivas, as palavras respeitosas, incentivadoras. Todos nós, por mais que nós tenhamos fé, confiança, precisamos ouvir alguma vez na vida de alguém: vai dar certo, você vai conseguir, você pode. Quantos de nós conseguimos chegar aonde chegamos hoje porque alguém acreditou e disse para nós que acreditava em nós? E nos apoiou e nos incentivou, não só de forma concreta, através de atitudes, mas também de palavras. Nós somos seres que nos conduzimos pelas ideias que nos chegam diariamente. Então, se nós dizemos para o outro que acreditamos, desde que seja algo real, que a pessoa seja capaz de produzir, nós estamos, de uma certa forma, emprestando a essa pessoa poder para realizar-se, para conseguir aquilo que ela deseja. Então, nós precisamos dizer isso, sobretudo para os mais jovens, para as crianças, para os adolescentes. Temos que falar das coisas boas e positivas que eles são capazes de realizar. Há uma fase no desenvolvimento da criança e do jovem que normalmente eles erram muito, porque estão tentando, estão aprendendo, e normalmente recebem muitas críticas, muitas censuras, muitas advertências, e muitas são necessárias, mas elas têm que vir bem dosadas, têm que ser bem colocadas, porque muitas vezes, só afirmando o que eles têm de negativo, de defeito, de erro, nós estamos ali determinando o fracasso deles. Quando dizemos que eles podem superar aquela limitação, que eles são capazes, que eles vão conseguir e que temos essa expectativa, criamos como que um desafio. E aí nós percebemos que as palavras estão, de uma certa forma, os conduzindo também. Então é importante que usemos também de palavras de advertência, de admoestação, de colocação daquilo que precisa ser melhorada, mas contrabalanceada com palavras de que acreditamos, de que confiamos. Isso nós podemos considerar que deve ser aplicado em qualquer relação, em qualquer faixa etária. Nós não podemos dizer que é apenas algo negativo na nossa vivência uns com os outros. Temos que apontar para aquilo que há de positivo também. Palavras de reconhecimento já falamos, e aí vemos que nos relacionamentos existem palavras desintegradoras dessas uniões, desses laços afetivos, como acusações. Se nós fôssemos fazer um levantamento de todas as acusações que são possíveis contra nós veríamos que a lista é bem extensa, porque nós cometemos muitos erros. Mas alguém se sente confortável de ter os seus defeitos reconhecidos diariamente, permanentemente? Não. Quer se distanciar de alguém? Comece a acusar essa pessoa a partir dos seus defeitos, tornando-a responsável por todos os problemas que acontecem. E aí nós criaremos um distanciamento imenso. Há fases no relacionamento de um casal, por exemplo, em que as coisas não estão muito boas, e optam pela pior estratégia de solução, que é de um acusar o outro pela responsabilidade dos problemas que a família está vivendo. Acusar um ao outro pela aquela dificuldade, aquele distanciamento momentâneo que possa surgir por alguma razão. A acusação, ela é a pior forma de nós chegarmos ao coração de alguém. Porque ninguém se sente bem quando é acusado. Ninguém se sente bem quando é reconhecido apenas os seus erros. Por isso que são palavras desintegradoras dos nossos laços afetivos. As palavras de reclamações permanentes. Se nós formos ver, ninguém consegue atender 100% todas as situações da vida. Nós poderíamos identificar sempre algo a reclamar em qualquer ambiente, por melhor que seja. Mas se nós somente reclamamos, se apenas apontamos os defeitos, nós chegamos a um estado de sermos pessoas intratáveis, pessoas que não são bem vistas, que não querem a nossa presença. Então as reclamações, elas devem ser pensadas antes de pronunciadas. Nunca uma reclamação, ela pode desmerecer o valor do conjunto, de tudo que está em torno daquela situação. Muitas vezes podemos expressar a nossa insatisfação, mas sem dizer que o outro é de todo mal, que o outro é de todo ruim. Temos que valorizar junto com aquilo que está nos causando algum aborrecimento, todas as outras situações positivas, para que aquela pessoa que ouve a nossa reclamação possa entender que nós não estamos contra ela, nem contra o contexto nosso, mas é apenas algo que nos desagrada. Há momentos que talvez seja melhor nem falarmos, porque a pessoa vai ter um tempo de perceber que aquilo não pode mudar. Mas se sentimos que devemos falar, que façamos isso com muito amor, com muito respeito pela outra pessoa. Outro exemplo de palavras desintegradoras do lar são as palavras ofensivas. Xingamentos, palavras chulas, palavras de agressão. Quando alguém erra, muitas vezes nós descarregamos sobre essa pessoa o nosso descontentamento e a nossa raiva com outras situações, muitas vezes fora do lar, do nosso ambiente de trabalho, da nossa vivência externa. E descarregamos justamente naquela pessoa com palavras ofensivas, palavras rudes. Isso cria uma separação, um distanciamento. Existem palavras que podem machucar tão profundamente que nós precisaremos de centenas de outras e, quem sabe, nem assim conseguiremos para reconquistar um coração ferido. Então, antes de falarmos algo que ofende, que reclama, que acuse, pensemos muito, porque a reversão desse quadro pode ser muito trabalhosa depois. E há situações que essa pequena mágoa que nós implantamos no outro vai ressurgir inúmeras vezes ao longo da vida. Então é melhor nem semearmos essa indisposição no outro. E as palavras grosseiras que temos que banir do nosso relacionamento também. Há muitas pessoas que vão dizer que isso é uma influência cultural, que é um problema que nós temos, que estamos habituados, mas nós somos capazes de mudar o nosso linguajar, sim. Podemos refinar as nossas palavras, podemos banir expressões grosseiras, chulas, que elas não acrescentam nada à nossa evolução. E palavras manipuladoras. Muitas vezes nas situações tensas, situações de conflito em relações, as pessoas estabelecem vínculos com outras para tirar alguma vantagem. Num conflito do lar, por exemplo, é muito comum o casal em disputa, muitas vezes pressa a se separar, a tentar manipular os filhos através de colocações, insinuando ou afirmando defeitos que o outro tem, imaginando situações e levando esses jovens em formação a crer que o pai ou a mãe tem determinada conduta reprovável. Isso é manipulação, isso é o que se chama de alienação parental. Inclusive é passível de punição por lei isso. Então nós temos que ter muito cuidado, nós não podemos manipular as pessoas, seja no lar ou em qualquer ambiente, formando alianças, fazendo colocações e criando indisposições para outras pessoas. Nós respondemos por isso perante a vida. Nós enfrentaremos situações iguais contra nós, porque tudo que nós fazemos gera, pela lei de ação e reação, consequências idênticas para nós. Se eu manipulo através de palavras as outras pessoas, eu me verei no futuro num contexto de manipulação, quando eu serei também manipulado ou manipularão pessoas que agirão contra mim. Então, a cautela, a recomendação em relação a isso. E então, repetindo aquela ideia, uma única palavra pode ferir tão profundamente que serão necessárias centenas de outras palavras para reconquistar o coração. Usemos das palavras para manter laços fortes com as pessoas e não para criar os distanciamentos. E as palavras têm um grande efeito sobre nós mesmos, porque em nossas afirmações nós reforçamos as nossas disposições interiores. Sabe por que nós gostamos tanto daquele ditado popular, pau que nasce torto, morre torto? Porque é uma situação de acomodação, uma situação muito favorável. Eu sou imperfeito, eu tenho defeitos, eu sou assim, eu vou ficar assim até morrer. E nós, quando repetimos isso e afirmamos isso, nós estamos, pelo pensamento, nos predispondo a continuar nos erros, nos equívocos. Ao invés de dizermos isso, que somos pau torto, que nasceu torto e vai morrer torto, vamos dizer que nós somos semente, que nós vamos germinar, crescer, vamos expandir. É para isso que reencarnamos, não para repetir comportamentos, repetir atitudes de outras vidas. Nós viemos para adquirir novos condicionamentos. Geralmente, quando somos criança, na primeira infância, é a fase mais fácil de mudar os comportamentos. Daí a importância tão grande da educação, de um ambiente saudável, que ajude a encontrar um novo padrão de conduta, uma nova atitude. Mas mesmo depois, quando nós crescemos, o nosso esforço, a nossa tentativa, pode nos levar a uma renovação. A nossa tentativa consciente de sermos melhores, de falarmos de forma melhor, de agirmos de forma melhor, é capaz de nos induzir à transformação. E se afirmarmos e acreditarmos nessas afirmações, que somos seres perfectíveis, ou seja, destinados à perfeição, assim agiremos, assim nos tornaremos perante a vida. Porque, de uma certa forma, aquilo que eu falo é a crença que eu tenho. E, da mesma forma, o que eu falo reforça as minhas crenças. Então, se eu acredito e afirmo que eu sou capaz de mudar, eu estou com tudo a meu favor para mudar. E, através de nossas palavras, nós recriamos a nossa história. Há pessoas que, numa determinada fase da vida, conseguem rememorar apenas os episódios tristes que ela viveu, apenas as mágoas, as decepções. E essa pessoa, de tanto relembrar mágoas e decepções, ela, esquecendo as coisas boas que viveu, ela passa a acreditar que ela teve uma vida apenas infeliz. E ela passa a viver num estado emocional de alguém que não viveu felicidade em nenhum momento. Então nós temos que ter muito cuidado, tomar muito cuidado quando nós recontamos a nossa história, quando nós revemos o nosso passado. Porque por aquilo que nós recontamos muitas vezes para nós mesmos, nós estamos recriando o nosso passado. Nós estamos fazendo ressurgir às vezes mágoas e esquecemos as milhares de outras situações agradáveis que nós tivemos. Porque devido à nossa imperfeição, nós temos uma tendência a nos fixarmos apenas nos aspectos negativos da vida. O indivíduo ele pode ter tido 1000 dias de sol, 1000 dias de calor, 1000 dias da luz fazendo flores desabrochar, fazendo a natureza renovar, ele não lembrará dos 1000 dias. Ele vai lembrar do único dia que caiu uma tempestade e derrubou a sua casa. É óbvio que é uma perda muito grande, mas pensem, os outros 1000 dias que usufruímos daquela casa não representam nada? E a felicidade que ali vivemos? E as boas experiências que ali tivemos? Por isso que depende muito de nós considerarmos se tivemos uma vida boa ou não, a partir do que nós somos capazes de relembrar e viver da nossa história. E nós temos uma abordagem sobre o poder das palavras muito importante, que é no campo das criações mentais. Felizmente sabemos, pela informação da doutrina espírita, que o nosso pensamento não é apenas atividade elétrica de células neuroniais. Sabemos que, na verdade, o nosso pensamento é uma força criadora poderosa que não está circunscrito na nossa caixa craniana. Ele extrapola, ele vai além, ele alcança outras mentes. Através de nossas palavras, nós predispomos a alterações no mundo espiritual também. Quem nos fala sobre isso é André Luiz no seu livro Obreiros da Vida Eterna. Lá ele disse num determinado trecho assim: toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Então, praticamente quase tudo que nós falamos, quando está carregado de sentimento, de desejo, de vontade, de querer, nós acabamos de uma forma criando uma predisposição para que aquilo aconteça. Não são apenas as palavras banais, não são aquelas palavras comuns que às vezes num desabafo a gente pronuncia. São aquelas palavras que quando nós dizemos, nós queremos muito que aquilo aconteça. E isso pode ser tanto positivo quanto negativo. Quando eu desejo muito o mal de alguém porque eu tenho ódio dessa pessoa e eu falo, queria que tal coisa acontecesse com fulano, eu de alguma forma dei a minha contribuição para que algo se some a muitas forças que existem no universo que ainda não conhecemos direito e possa, caso a justiça divina permita, atingir aquela vida. Serei responsável por isso? Sim. Assim como eu posso ser responsável pelo ato físico contra o meu irmão, o meu pensamento, que pode também determinar a perda, o prejuízo a ele, também serei responsável. Mas e o amor? E o desejo do bem que eu endereço a alguém? E as palavras de bênção? As palavras carregadas de afeto que eu endereço a alguém? Tem até poder curativo. Tem até poder de suavizar a dor e o sofrimento do outro. É capaz de envolvê-lo de uma forma muito positiva e ajudá-lo na sua trajetória. Chico Xavier, um médium extraordinário, notável, alguém que mergulhou nas profundezas do amor, foi capaz de presenciar o poder das palavras de bênção. Numa certa ocasião, Chico estava indo para o trabalho. E uma senhora muito aflita queria falar com ele, mas ele estava atrasado, ele não queria se atrasar no trabalho. E ele, muito gentilmente, com aquela forma doce, típica desse ser, disse a ela que depois do dia do trabalho, ele conversaria com ela. E ele seguiu apressado para o trabalho. E quando Emmanuel aparece para ele, o sábio benfeitor, o sábio orientador da sua missão, disse para ele: volte lá, Chico, e atenda a mulher, ela precisa conversar com você. E o Chico, então, já tinha aprendido a disciplina da obediência, voltou e conversou, atendeu a mulher, ouviu as necessidades que ela tinha para expor, e aí se despediu e ia para o seu trabalho conformado de chegar atrasado. Foi quando Emmanuel disse para ele: volte-se e olhe. E ele viu que ela se despedia dele ao longe, dizendo: vai com Deus. E junto com esse vai com Deus, uma vibração luminosa, amorosa, endereçava-se a ele, Chico. E aí Emmanuel conclui o ensinamento. Imagine se ela dissesse: vá com o diabo. Que vibração carregada ali de sentimentos tumultuosos poderia atingir? Então imagine, nós temos que pensar que tudo que nós estamos falando vai carregado da nossa emoção naquele momento. Por isso que nós temos que nos esforçar e pensar das pessoas que nós convivemos diariamente, das suas fragilidades, das suas necessidades, dos seus problemas, das suas limitações, do ser humano que ele é, assim como nós somos, e das grandes expectativas que existem no mundo espiritual para que esse ser evolua, para que ele cresça assim em relação a nós também. E dessa forma, sermos mais fraternos, mais generosos, pronunciarmos palavras de bênçãos, palavras de amor, palavras de incentivo, palavras de engrandecimento da vida. Que assim nós estaremos curando esse grande mal que existe no mundo, de tanta dor, de tanta indiferença, de tanta secura nos corações. Através de palavras afetuosas e palavras de bênçãos, nós poderemos ajudar a dissipar muito das dores e dos sofrimentos que existem no mundo. E isso é algo que está dado a cada um de nós. Cada um de nós somos pessoas capazes de nos abençoarmos. Eu digo para um amigo: Deus te acompanhe, vá com Deus. Algo de bom vai seguir essa pessoa. Quando eu falo para o meu filho: Deus te abençoe, Deus te proteja, sucesso, parabéns, e falo isso com essa emoção, eu levo a ele algo que pode ajudar a atingir aquele sucesso, aquela bênção que eu espero que ele receba. Todos nós temos esse poder. Todos nós podemos fazer isso. É só carregar as nossas palavras com essa emoção positiva que nós temos. E nós vamos conseguir ajudar a vida do outro a ser melhor, vamos ajudar o outro a se sentir bem. Porque a nossa palavra vai estar direcionando a nossa vibração, o nosso pensamento, vai estar direcionando esse poder tão sutil que está permeando todos os seres. Nós podemos abençoar diariamente. Se não conseguimos ainda verbalizar essa bênção, vamos começar desejando. E nós conseguiremos ajudar as outras pessoas a viverem melhor. E como que nós fazemos então para começar a mudar as nossas palavras para que elas ganhem mais poder, que elas sejam mais direcionadoras desse bem todo? Vamos sempre refletir se o que nós falamos, estamos falando no momento apropriado. É a hora certa de dizer aquilo? Muitas vezes os filhos precisam ser advertidos dos erros que eles cometem. Muitas vezes os casais devem conversar sobre os seus problemas. Mas qual é o momento certo, por exemplo, para dar uma advertência a uma criança? É no momento que nós estamos, por exemplo, tomando uma refeição juntos? Algo que já se faz raro, porque nós não temos muitas vezes durante a semana o momento de estar com eles à mesa. Nos finais de semana, muitas vezes, cada um passa a ter sua programação diferente. E aí, naquele momento especial, que é profundamente simbólico, mas também espiritual para os seres humanos, que é o momento de uma refeição coletiva, nós trazemos à tona um assunto desagradável, isso é totalmente impróprio. O ato de alimentar-se é muito simbólico, porque nós estamos evoluindo e pela necessidade física do alimento, nós nos aproximamos como seres que antes éramos primitivos e fomos evoluindo, e isso cria vínculos positivos. Por isso que nós temos o ato de nos alimentarmos nas nossas comemorações. As refeições conjuntas têm um simbolismo profundo, mas tem uma interação também fluídica, energética naquele momento. Se eu turvo aquele momento com uma advertência, uma palavra infeliz, uma colocação que constrange, eu quebro aquele momento que é de união, que é de fortalecimento da nossa união. Esse é um exemplo de que não é conveniente nós advertirmos, brigarmos, xingarmos, falarmos de algo impróprio no momento de uma refeição. Há casais que vão muitas vezes, naqueles poucos momentos que eles têm de contato mais íntimo, de maior proximidade, de maior cumplicidade, de maior afeto, vão trazer à tona problemas. Ao invés de se fortalecerem no carinho, no afeto, trazem uma discussão muitas vezes antes de dormir. E se predispõem mentalmente, até espiritualmente, se afastarem um do outro na hora do sono. Tudo nós temos que estar pensando. É o melhor momento ou algo mais especial para aproveitar nesse momento? É óbvio que nós não podemos ficar protelando aquilo que precisa ser dito. Mas nós temos que pensar, é o melhor momento? Quer ver um momento inadequado para os maridos serem advertidos de que eles são teimosos? É quando estamos dirigindo. Muitas vezes as esposas falam, né? E censuram e criticam o marido no momento que ele está dirigindo. Um momento absolutamente impróprio. É um momento que ele precisa ter atenção naquela atividade tão responsável. E os maridos, por sua vez, vão fazer a reclamação para suas esposas justamente no momento que elas estão cuidando do lar. Cansadas, atarefadas, sobrecarregadas, porque a jornada da mulher é essa. Nós muitas vezes chegamos, queremos sentar, ver a TV para descansar. A mulher chegou em casa, ela está trabalhando ainda. E ela vai trabalhar muito mais, porque ela tem que arrumar isso e aquilo. E aí nós vamos reclamar de um botão na camisa. Esquecemos que ela está trabalhando desde a hora que ela acordou. Então, há momentos que nós podemos falar as coisas e precisamos pensar. O outro vai ser receptivo? O outro vai entender aquilo que eu estou falando naquele momento? Antenor, mas aí a vida fica difícil, tudo ser tão controlado, tão pensado. Então fala de qualquer jeito e aguenta as consequências. O ideal é que nós ofereçamos às pessoas o melhor de nós. É assim que nós conseguimos criar vínculos mais profundos. É assim que a gente consegue ser mais unido às pessoas. Oferecendo o nosso melhor. Deixando de lado o nosso descontentamento e resolvendo nós mesmos. Afinal de contas, amar é algo que envolve muito de renúncia, envolve muito de desprendimento, de deixar de lado o que eu quero, o que eu acho bom para mim, e pensar no outro. Isso é amor. Quando amor é só troca, me dá 50, eu te dou 50, me dá um carinho, eu te dou carinho, isso ainda não é amor. Isso ainda é problema. Uma relação, para ela ser realmente profunda e dar resultados profundos, nós não podemos esperar nada em troca. Temos que amar simplesmente e nos doar simplesmente. Ainda que seja um risco altíssimo de não termos a reciprocidade, mas a nossa parte foi feita. Pelo menos algo positivo nós criamos na vida, que é: eu estou predisposto verdadeiramente a amar, porque eu não estou esperando recompensa. Temos que, para educar a palavra, pensar se o que nós dizemos contém a verdade, não a nossa verdade, porque muitas vezes nós omitimos detalhes de situações para que as coisas pareçam de um jeito, quando na verdade não é. Quando vamos dizer alguma coisa, nós temos que pensar: é a verdade realmente? O que eu estou dizendo é a minha interpretação da realidade? Muitas vezes nós reclamamos para os nossos familiares do nosso ambiente profissional. E nós sabemos apontar que os problemas vêm sempre das outras pessoas, que os problemas é sempre criado por outros, que ali as dificuldades são sempre por outros. Mas esses outros, nos seus lares, eles também falam que os problemas só vêm dos outros. Afinal de contas, quem é responsável por algum problema? Se nós formos perguntar uns para os outros onde nós vivemos os problemas, um sempre aponta para o outro, dificilmente alguém aponta para si mesmo. Porque nós temos dificuldade de trabalhar com a verdade, de assumir a responsabilidade, de dizer: não, eu errei nisso, e pedir desculpas. Então, quando nós vamos falar de algo, temos que ver: é a verdade ou é a minha interpretação, é o que eu quero que seja a verdade? Enquanto nós estivermos falando mentiras, a vida não será autêntica conosco. Enquanto nós ocultamos a realidade, a vida não será leal conosco, porque nós não estamos sendo leais. E tudo na vida trabalha acontece na base da reciprocidade, na lei de ação e reação. Temos que pensar se é falado com afeição. Nós podemos dizer que algo está errado carregando as nossas palavras de raiva. E o outro, até reconhecendo o seu erro, terá indisposição em relação a nós. Mas nós podemos apontar um defeito, mas de uma forma afetuosa, amorosa. Estou ao seu lado para te ajudar a corrigir. O que vamos fazer? Isso, geralmente, nos ambientes familiares, é algo que tem um efeito profundo, que é capaz de tirar alguém do erro. O vídeo nos mostrou algo assim, quando mostra que a família deve se aproximar do jovem de forma a apoiá-lo para que ele evite o suicídio. Lembra de uma parte que ele mostra isso? É só com essa nossa afeição, essa nossa solidariedade, quando nós nos endereçamos ao outro, é que nós conseguimos ajudar alguém. Quando nós apenas apontamos de uma forma arrogante, de uma forma castradora, de uma forma proibitiva, que algo é ruim, nós distanciamos a pessoa e indispomos essa pessoa a uma renovação. Então, o que nós vamos falar tem que ser de forma afetuosa, de forma amorosa, ainda que seja firme, ainda que em certas circunstâncias nós tenhamos que dizer claramente que algo está errado, mas que a pessoa não tenha raiva da gente por isso, mas para que ela entenda que nós somos a favor dela. E é aí que o afeto tem todo o peso, é aí que o afeto tem toda a capacidade de mudar o outro. Nós podemos lembrar das pessoas que nos amaram muito, que quando elas lidaram com os nossos problemas, foram muito amorosas, muito cautelosas, ainda que possam ter cometido erros, mas foram amorosas ao lidar com os nossos problemas. Então é esse afeto que nos falta muitas vezes em nossas palavras, para realmente que elas influenciem para o bem. Se é falado para trazer benefício, muitas coisas que nós dizemos diariamente não repercutem bem para ninguém, nem para nós, nem para o outro. Por que falar? Por que trazer à tona a lembrança de um episódio triste que aconteceu no dia, se não vai trazer aprendizado nem melhoria para nenhum de nós? Comentar o acidente de trânsito, comentar a catástrofe, comentar a violência, o que isso traz de positivo? A não ser que tenha uma lição a aprender, a não ser que tenha um exemplo do bem a se destacar. Agora pense, eu vou conversar com alguém e trago à tona um episódio triste, sem nenhuma conclusão positiva depois, eu deixei a tristeza com aquela pessoa. E qual o proveito disso? Nenhum. Então o que nós falamos tem que trazer algum benefício. E se é falado com a mente plena com amor e bondade? E sabe aqueles momentos que nós estamos enraivecidos com alguma coisa muito ruim que aconteceu? Ainda que o que nós vamos falar possa ser bom, não está carregado dessa energia positiva que nós somos capazes de criar. Então é melhor esperar para conversar. É melhor esperar para falar depois, quando nós estamos bem. E nós aprendemos a respeitar o silêncio das pessoas também. Porque muitas vezes as pessoas não querem falar porque elas estão cansadas, exauridas depois de um dia de trabalho desgastante. Precisamos desenvolver essa habilidade de entender o momento apropriado, o quanto temos que ser afetuosos para falar e o quanto nós temos que pensar se o que falamos é com bondade, é com amor e para trazer benefício. E Emmanuel nos recomendou também uma ideia para educarmos a palavra. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia. Há um equilíbrio do que é adequado falar, de como falar. Com a vida nós aprendemos. Com a vida nós vamos aprendendo e vamos meditando e refletindo o alcance de nossas palavras. E para nós lembrarmos uma ideia aqui, nós temos: nossas palavras são como as sementes presentes nas cipicelas do dente de leão. Dente de leão é essa plantinha extraordinária que acho que quase todo mundo brincou com ela na infância. Pegava ali, assoprava e via aqueles negocinhos voando. Mais tarde a gente descobre que o nome daquilo é uma cipsela. É um fruto seco, aqui é uma pluma, que serve para levar essa semente que está contida no fruto seco a grandes e longínquas distâncias. É uma planta que ela se distribui no mundo todo. Onde tem terra e temperatura adequada no planeta, ela se distribuiu graças a essa capacidade que a planta, na sua evolução, desenvolveu para dispersar os seus descendentes. Mas a ideia qual que é? Que a semente tem a essência da planta, do que ela vai ser no futuro. Tem ali o embrião que contém o DNA. As nossas palavras são como essas cipselas. Uma vez lançadas ao vento, voam longe e, alcançando condições favoráveis, germinam e multiplicam o que trazem em sua essência. O que nós falamos tem o poder de multiplicar-se em outros muito facilmente. E para finalizarmos com Jesus, vamos lembrar do que ele disse sobre a palavra. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. O que sai da boca? As nossas palavras. Então que Jesus, esse mestre admirável, médico de nossas almas, possa, através dos seus mensageiros, espíritos de luz, nos inspirar palavras de amor, de bênção, de renovação do mundo, que possamos ser como essas sementes do dente de leão que vão germinar e transformar onde estivermos. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus.